dança é boa, é bem legal, é Radical X12. A dança é boa, é bem legal, é Radical X12. É Radical X12. Teterurê, teterurê, teterurê, terurê, terurê. Pega a menina, bora pra cima, é nesse clima, na giradinha. Pega a menina, bora pra cima, é nesse clima, na giradinha. X12, DJ Hélio e Suialdo e o DJ André. É o Radical X12, DJ Hélio e Suialdo e o DJ André. O Terurê voltou, voltou porque eu quero ver você mexer. O Terurê voltou, voltou porque eu quero ver você mexer. É o Radical X12, DJ Hélio e Suialdo e o DJ André. É o Radical X12, DJ Hélio e Suialdo e o DJ André. DJ Genilson Incomparável e DJ Júnior Calado de Castanhal, o sucesso em remix. DJ Betinho Isabelense. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Teterurê, teterurê, teterurê, terurê, terurê. A dança é boa, é bem legal, é Radical X12. Pega a menina, bora pra cima, é nesse clima, na giradinha. Teterurê, teterurê, teterurê, terurê, terurê. É o Radical X12, DJ Hélio e Suialdo e o DJ André. É o Radical X12, DJ Hélio e Suialdo e o DJ André. O Terurê voltou, voltou porque eu quero ver você mexer. O Terurê voltou, voltou porque eu quero ver você mexer. É o Radical X12, DJ Hélio e Suialdo e o DJ André. É o Radical X12, DJ Hélio e Suialdo e o DJ André.